Até abraço, Golfo Romeo, via Pedro número 0, Taubaté, nível de gol 380. Saída Franco, 1, transição Mótiva. Transponde 5535, controle Salvador, 120, décima 8. 1229, autorizado para a Serra Bravo, Serra Passada e a rota do Santo de Gol, nível de gol 360. Saída São João 1, transição ótima. Transpone 5533, controle Salvador 120, décima 1. Correto, então, transporte ao lado. Aguarda instruções de táxi. Aguardando, agora melhorou? Agora sim. Obrigado, bora, bora logo. Alcanei, estava dando um dia, o gol, olha, o gol, ele está lá, então, o gol, olha, estamos, olha, desculpa, passando, vai, vai, vai. Sierra 2 9 com 13. autorizado. Sim, estamos sinal 35. Chama.